numa noite de festa que eu te conheci. Queria só um romance, mas não foi bastante. Coração gamou. E no final da festa, você me despediu e me beijou sorrindo. Disse estou partindo e nunca mais voltou. Oh meu amor, onde é que está? O que fazer pra te encontrar? Eu sem você sou como um barco sem destino em alto mar. Estou perdido sem você, não sei mais o que vou fazer. Volte pra mim, você é tudo que eu preciso. Sem o seu carinho, vivo tão sozinho nessa solidão. Sem o seu amor, eu não sou ninguém. A você imploro, volte pros meus braços, por favor, meu bem. Oh, meu amor, onde é que está? O que fazer pra te encontrar? Sou como um barco sem destino em alto mar. Estou perdido sem você, não sei mais o que vou fazer. Volte pra mim, você é tudo que eu preciso. Oh meu amor, onde é que está? O que fazer pra te encontrar? Eu sem você sou como um barco sem destino em alto mar. Estou perdido sem você, não sei mais o que vou fazer. Volte pra mim, você é tudo que eu preciso.